Fecheiro 1, Diana Gabaldon, Outlander, A Cruz de Fogo, Casa das Letras, Outlander 5. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos para o Serviço de Leitura para Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Leitura da Badana anterior. Neste desconcertante quinto volume da saga Outlander, Diana Gabaldon narra novas aventuras de Claire Randall e Jamie Fraser, que tiveram início em Nas Asas do Tempo e a que deu seguimento com A Libélula Presa no Âmbar, A Viajante e Os Tambores de Outono. 1771. Na Carolina do Norte vive-se um frágil equilíbrio entre os legalistas e os reguladores. E entre as partes prestes a entrar em conflito está Jamie Fraser, um homem de honra, exilado da sua amada Escócia, convocado a liderar uma milícia para conter as insurgências dos rebeldes em solo americano. Ele sabe que quebrar o juramento que fez à coroa inglesa o tornará um traidor. Mas mantê-lo até aos primeiros estádios da Revolução será a certeza da sua ruína. A sua mulher, Claire Randall, a intrépida viajante no tempo que conheceu nas terras altas da Escócia, em 1743, em pleno conflito entre ingleses e escoceses, avisou de que a guerra está iminente. Apesar de não querer, terá de acreditar nela, pois Jamie está ciente de que não pode ignorar o conhecimento que só uma viajante do tempo poderia ter. A visão única de Claire sobre o futuro é uma rocha cintilante que a poderá guiar pelos perigosos anos que se avizinham, ou atear um fogo que reduzirá a sua vida e a dos seus a cinzas. A Cruz do Fogo é uma envolvente história sobre o empenho de Jamie em proteger a sua família, construir uma comunidade e manter as suas terras às vésperas de um conflito histórico, a Revolução Americana. Nessa luta, é ajudado por Claire, pela filha Brianna e pelo genro Roger Mackenzie, que nasceram no século XX e agora se tentam adaptar à tortuosa vida do século XVIII. A Cruz de Fogo é uma obra vibrante, uma tapeçaria viva que cruza a história e o drama das relações humanas. Uma história sobre lealdade e os limites que ultrapassamos para proteger o que é realmente importante para cada um de nós. Badana posterior. Diana Gabaldon é uma escritora americana de ascendência mexicana e inglesa. Licenciada em Zoologia, mestre em Biologia Marinha e doutorada em Ecologia, foi professora universitária durante 12 anos. Gabaldon vive em Scottsdale, Arizona, com a família e dedica-se exclusivamente à escrita. A famosa série Outlander, publicada em 26 países e 23 línguas, está a ser adaptada à televisão por Ronald D. Moore e encontra-se em exibição no nosso país no canal TV Séries. Saiba mais em www.dianagabaldon.com. Informação da capa posterior. Acordei com o barulho da chuva na lona, com a sensação do beijo do meu primeiro marido nos lábios. Pestanejei desorientada e, por reflexo, levei os dedos à boca. Para guardar a sensação ou para a esconder? Questionei-me enquanto fazia. Jamie mexeu-se e balbuciou no sono ao meu lado, o movimento levantando uma nova onda de aroma dos galhos de cedro debaixo da colcha sobre a qual dormíamos. Talvez a passagem do fantasma o tivesse perturbado.